Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento, e vamos ficar bem juntinhos até as 3 da tarde. Boa tarde, galera do Espaço Jovem, eu sou Gustavo Rezende. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, hoje temos um programa especial. Muito especial e ao vivo, né, para não perder o costume, nós temos aqui a participação do cantor Tiago Brito. No Tô na Área de hoje, temos as entrevistas obtidas na Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a Comerge. Isso aí, material imperdível. E hoje, Lízia, dia 7 de abril, o que, que podemos, né, passar como fatos marcantes dessa data? Então, como fatos marcantes, eu, a primeira coisa, parabéns para todos os jornalistas, viu? Sim, hoje é dia do jornalista, né? Pois é, parabéns para nós. Parabéns a toda a classe. Para toda a classe. Então, no dia 7 de abril é comemorado o Dia do Jornalista. A data foi instituída pela Associação Brasileira de Imprensa, ABI, em homenagem a João Libero Badaró, médico e jornalista. Né? E né, ele faleceu em São Paulo em 1830, no caso, foi em homenagem a ele, né? Perfeito. Né? E também é comemorado, e engraçado que essa data, né, Dia do Jornalista, ele tem várias datas. É, uma delas é hoje, tem também no dia 24 de janeiro, por ser o dia de São Francisco de Sales, padroeiro da profissão. Sim. E também no dia 29 de janeiro, como sendo homenagem ao jornalista e abolicionista José do Patrocínio. Maravilha. Não, então, né, então nós... várias datas, hoje é uma delas, né? Pois é. Estamos, parabéns, estamos então, bem, né? Cheios a de todos, parabéns. Parabéns a todos os jornalistas. Que mais, Lise? Bom, outra coisa que nós temos em 7 de abril de 1831, o Imperador do Brasil, Dom Pedro I, abdicava ao trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que, após a nomeação, passa a ser chamado como Dom Pedro II. Os constantes atritos de Dom Pedro I com as forças políticas brasileiras e a sua indecisão sobre qual país governar, Brasil ou Portugal, foram os principais motivos dessa abdicação. Também no dia 7 de abril, só que em 1947, desencarnava Henry Ford, empresário do ramo automobilístico. Ford ingressou no ramo em 1903, quando, com a ajuda de investidores, criou a Ford Motor Company. Ele reduziu os custos de produção dos automóveis com o objetivo de construir carros simples e tradicionais. Ford fez de sua companhia a maior montadora do mundo em apenas 5 anos de atividades. E também no dia 7 de abril, só que em 1970, o ator americano John Wayne ganhava, pela primeira e única vez em sua carreira, o Oscar de melhor ator pela sua atuação no filme Bravura Indômita, de Anne Hathaway. Wayne ficou conhecido por seus famosos papéis de cowboy do Velho Oeste norte-americano. Lembrando ao ouvinte que o nosso programa agora é ao vivo. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, sempre às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, entre em contato agora. Por telefone, você pode ligar de agora em diante até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 7 de abril, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Ou então pode também mandar um e-mail para nós. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. E lembrando que lá no telefone está a... Leila no nosso telefone. Isso aí. Então, e no fax você ainda também pode se comunicar com a gente através do telefone 3386-1444. Pode também escrever para nós através da carta. Mande uma carta para Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. RJ, CEP é 21 920 000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você escreve, ok? Quiz. Vamos à pergunta da semana do nosso quiz. A pergunta é: a terceira parte de O Livro dos Espíritos tem um caráter eminentemente moral. Adoração, trabalho, reprodução, conservação e distribuição são algumas das chamadas leis morais analisadas nessa obra básica da doutrina. Diante disso, perguntamos: quantas leis morais constam em O Livro dos Espíritos? Alternativa A, 15 leis. Alternativa B, 10 leis. Ou alternativa C, 13 leis. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 7 de abril, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 11 de abril, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para lá deixar a sua mensagem. Ou você pode fazer isso através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E lembrando que aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será o divulgado no programa da próxima semana. Não esqueça, estamos esperando, viu? Espaço Jovem! O que rola por aí? O grupo de Esperanto Pak Horo está convidando jovens de todas as idades para comparecerem ao lançamento do livro O Jovem Espírita Quer Saber. No livro, 25 escritores espíritas respondem questionamentos realizados diretamente por jovens espíritas. O lançamento vai ocorrer no dia 16 de abril, às 4 da tarde, na Lona Cultural Elza Osborne, que fica na estrada Rio do Ar, 220, em Campo Grande. Informações pelo telefone 8271-0189 ou então através do e-mail pac.roro, atenção com roro porque é H-O-R-O, @yahoo.com.br. A Congregação Espírita Oswaldo Cruz está convidando jovens para participar de sua mocidade, que ocorre todos os sábados, às 3 da tarde. A Congregação Espírita Oswaldo Cruz fica na Avenida Nova York, 274, em Bom Sucesso. O Grupo Espírita Anália Franco convida jovens para participar de sua mocidade, que ocorre todos os sábados entre 9h30 e 11h30 da manhã. O Grupo Espírita Anália Franco fica na Estrada Padre Roser 531, na Vila da Penha. O Grupo Espírita Discípulos de Samuel está convidando jovens para fazer parte de sua mocidade. As reuniões ocorrem aos sábados, das 10 da manhã ao meio-dia. O Grupo Espírita Discípulos de Samuel fica na Rua dos Artistas, número 151, em Vila Isabel. A obra social Dona Meca, OSDM, está recebendo doações de ovos de chocolate tamanho 12 para a realização de sua festa de Páscoa. As doações podem ser feitas na OSDM até o dia 15 de abril. A OSDM fica na Rua Gazeta da Noite, 302, na Taquara. Para outras informações, ligue 2446-3674 ou acesse o site www.osdm.org.br. A mocidade do Centro Espírita Luz e Caridade está convidando jovens para participarem da sua mocidade. A reunião acontece aos sábados, das 3h30 às 5 da tarde. Para tanto, basta procurar Daniel Oliveira ou Aline, que são os coordenadores do grupo. O Centro Espírita Luz e Caridade fica na rua Aspensada, Melo 38, Olaria. Participe! Rádio Rio de Janeiro. Na área. No Tô na Área de hoje, vamos à segunda parte das entrevistas realizadas no Polo 818 da Comerge, feita por nossas amigas Márcia Coelho e Lízia Nascimento. Estamos na 32ª Comerge dos Polos 818. Estamos com o Alfredo, ele é um dos coordenadores gerais dos polos. E a gente queria saber, Alfredo, o que é a Comerge, como é esse encontro, ocorre em todos os carnavais e quem pode participar da Comerge? A Comerge é o encontro de confraternização de mocidade espírita do estado do Rio de Janeiro. Já tem 32 anos e a proposta do encontro é exatamente confraternizar, trazer os jovens espíritas para um momento em que eles vão estudar, conhecer mais a doutrina espírita, vão se confraternizar, fazer mais laços, apertar os laços que já existem e principalmente, né, prepará-los para o retorno para a casa espírita e atuar na sua casa espírita. Quem pode participar? Como confraternista, os jovens de 11 até 26 anos, que tenha mais de 2 anos de frequência na casa, né, e que também possa estar atuando dentro da casa. E trabalhadores, todos aqueles trabalhadores da casa espírita que estudam na casa, trabalham na casa e se predispõem a trabalhar na Comerge. Alfredo, do ano passado para esse ano, houve alguma mudança, alguma coisa que faltou ano passado, vocês tenham incrementado para esse ano? Como é que fica isso? Essa pergunta foi ótima. Nós mudamos a metodologia de trabalho. Nós estamos hoje trabalhando com a filosofia, não com a metodologia, mas propriamente com a filosofia da Escola da Ponte, que é uma escola experimental lá em Portugal, em que a autonomia do jovem, né, do estudante, é dada para ele. Autonomia, ele é protagonista, né? Então ele está sempre à frente das ações, ele tem interesse de fazer as ações, é dado esse estímulo. E principalmente o caminho dele é ele que faz. Ele não existe um roteiro propriamente fechado para ele. Existem propostas e ele assume o compromisso de corresponder a essas propostas. Então nós estamos trabalhando com essa vertente. Sim, e isso nos remete à proposta de Eurípides Bassanufo, de educação de Eurípides Bassanufo, que parece muito, tem muita coisa igual. Então a gente está trabalhando com a proposta de Eurípides, junto com a proposta da Escola da Ponte em Portugal, e com a metodologia de Kardec, que a gente está fazendo a oficina, que a gente chama de Centro de Interesse Allan Kardec, que vai permear todos os 3 dias que os jovens estão estudando. Qual é o seu nome? Lívia Pequeno. Fala pra gente como é que tá sendo esse encontro. Bom, olha só, esse ano a gente, na verdade, está com uma proposta nova, porque, assim, a proposta do encontro para os jovens hoje está baseada na metodologia da Escola da Ponte, que é uma metodologia em educação lá de Portugal, que trabalha a questão da autonomia e do protagonismo do jovem, né? Então, a maioria das atividades que a gente está trabalhando são atividades que promovem essa autonomia, né? Onde todo o processo de estudo é feito a partir da escolha do jovem, né? Então, isso demanda muito mais trabalho, porque a gente não sabe o que o jovem vai escolher e não sabe o que vai acontecer. Então, assim, tanto o estudo quanto as outras equipes, a apologística, a administrativa principalmente, que é a equipe que eu coordeno, que trabalha toda a parte didática, a gente está num ritmo muito frenético, mas ao mesmo tempo um ritmo muito legal, porque apesar de dar muito trabalho fazer, a resposta está sendo muito positiva, né? Os jovens estão realmente incorporando esses princípios, esses valores, essa ideia do protagonismo, da autonomia, entendeu? Então está sendo, assim, muito legal. Música. seu João. Eu fiquei curiosa para saber o que é ali aquele setor de atendimento fraterno. Fala um pouquinho para a gente do que é, como acontece, por favor. Obrigado. Esse movimento chamado COMERGE significa Confraternização da Mocidade Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, acho que tem mais de 18 polos. Em cada polo se reúne um número variável de jovens, em torno de 200 jovens cada polo. Nesse nosso polo aqui, eu não estou sabendo ainda a frequência. Então, preocupa-se, já que o jovem fica nesses 4 dias de carnaval, ele fica aqui dentro sem sair, a gente providencia atendimento médico para eles, para verificar sintomas corporais, dor de garganta, machucado, resfriado, essa coisa toda. E a gente oferece medicação para eles. Aquele jovem que está sem energia e sem uma explicação plausível, que está bem alimentado, a gente aplica o passe. E aquele outro que está com uma aflição, está com um sentimento represado e se sentindo mal, precisa desabafar, nós temos aí pessoas treinadas em ouvir e aconselhar, que esse aqui é chamado de atendimento fraterno. E geralmente todos saem melhor depois de passar ali pelo nosso serviço. Então é um serviço de atendimento à pessoa, físico, mental e espiritual. Seria então um posto de saúde, né? Aqui dentro da Comerge, enfermaria, né? Espiritual, né? É um posto de emergência, porque a gente atua os eventos que ocorrem durante a Comerge, no corpo físico, na mente e no espírito também. É isso mesmo que você falou. E tem uma enfermaria que a gente, quando o paciente precisa de repousar deitado por algumas horas, a gente tem macas onde ele recupera as energias deitado. É muito interessante. Obrigada, viu, seu João? Obrigado sempre às ordens. Espaço Jovem. Gente, estamos de volta. Claro, nós não estamos alheios ao que está acontecendo. Todos sabemos dessa terrível tragédia que aconteceu hoje numa escola municipal em Realengo, né? Aquele terrível atentado contra diversas crianças. E a respeito disso, a gente tem já uma informação a respeito de sangue, de doação de sangue, porque existe a necessidade de doações. Gustavo, por favor. O Hemorrio está pedindo doações urgentes, né, de sangue. Todo o estoque já foi destinado ao Hospital Albert Schweitzer, que atende as vítimas da escola em Realengo. A doação de sangue deve ser feita na sede da instituição, que fica na rua Frei Caneca, número 8, no centro do Rio. Para ser um doador, é necessário trazer um documento oficial de identidade com foto, ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 quilos e estar bem de saúde. O Hemorrio ressalta que estará funcionando normalmente este fim de semana, das 7 da manhã às 6 da noite. Para agendar a doação com a hora marcada, o voluntário pode ligar para o Disque Sangue, que é o 0800-282-0708. Só repete, por favor, o número, Gustavo. É 0800-282-0708. E fica aqui, claro, a nossa imensa solidariedade a todas as vítimas, a todas as famílias das vítimas envolvidas nessa situação tão trágica, inacreditável, por assim dizer. Pois é. Mas, enfim, estamos aqui também, claro, com um motivo muito nobre aqui, entrevistando, recebendo pela primeira vez o Tiago Brito. Ele que é músico espírita e vai falar hoje um pouquinho sobre o trabalho, né, que ele desenvolve no meio. Tiago, muito boa tarde, uma grande alegria recebê-lo aqui no programa. Seja bem-vindo e sinta-se em casa. Boa tarde a toda a equipe do Espaço Jovem. É uma alegria indescritível estar aqui. Um grande abraço para toda a galera que nos ouve. A alegria é nossa, Tiago. E está todo mundo curioso, claro, para saber um pouco mais sobre a sua carreira, como é que ela começou. Como é que começou essa atividade na música espírita? Bom, na verdade, eu costumo dizer que eu sou um analfabeto musical por não ter nenhuma aptidão para tocar instrumentos, por não ter um conhecimento teórico de música. Mas a espiritualidade foi nos direcionando e foi nos presenteando com algumas canções que no início acreditávamos até fazê-las sozinhos. Até que um irmão espiritual Você realmente achava isso? Pois é. Você vê a minha ingenuidade. Aí o irmão espiritual, ele citou o nome de uma canção que foi feita há muitos anos atrás, o que comprovou, né, a veracidade do fato, e ele nos indicou a necessidade de compormos outras canções em conjunto com esses parceiros maravilhosos. Com certeza. E aí começou tudo, né? Pois é, aí foi o início desse trabalho destinado ao auxílio ao Centro Espírita Seguidores de Jesus. Perfeito. O CD Nascer de Novo é o seu primeiro trabalho? Como ele foi organizado? Então, ele é o primeiro trabalho, as músicas foram surgindo. A partir do momento que nós tomamos ciência que seria feito realmente um CD, já que a espiritualidade nos deu esse direcionamento, então as músicas foram surgindo, foram se encaixando. Tivemos grande ajuda, né, ao ser direcionado para o estúdio Dalmas Estúdios, né, do Dinho, que foi um trabalho primoroso, feito com muito carinho, com uma qualidade maravilhosa, e chamando sempre alguns amigos, né, para participar conosco. Perfeito. E é um CD beneficente, não é isso? É, 100% da renda, toda a renda é revertida para o Centro Espírita Seguidores de Jesus, que esse ano completa 54 anos. Sim. E que, embora seja uma instituição bastante antiga, nós temos ainda uma precariedade na nossa estrutura física, não é? Então precisamos desse recurso financeiro. Claro. Agora, a gente nota que o CD em si está muito bem apresentado. É um belíssimo projeto. Eu ouvi. Capa, som, tecnologia, enfim. Você teve ajuda de alguém ou de alguém para que esse projeto se concretizasse? Bom, os principais amigos que me ajudaram, na verdade, eu não tenho oportunidade de vê-los. Eu digo que eles são invisíveis. Né? A espiritualidade é maravilhosa. A gente foi parar no estúdio do Dinho, onde ele, com todo carinho, com todo amor, direcionou músicos de renome no cenário nacional. Né? Todos os músicos, o Camilo Mariano, o Boris, o Marquinhos Mugni, entre outros, né, que tocam com artistas aí de sucesso nacional, se dedicaram com todo o amor e todo o carinho nesse projeto. Por isso ficou uma qualidade tão boa. Perfeito. Quer dizer, e dentro, né, assim, das faixas, tem participações? Você com alguém? Como é que conta aí pra você? Ah, tive que me cercar dos bons, né? Uhum. Então a gente correu pros nossos amigos. Então temos uma participação de Ariovaldo Filho, uma participação de Ana Cláudia Bittencourt, temos a família Pereira, que já são amigos que nos acompanham há muito tempo, e temos também a banda Arte e Consciência. Ah, além do meu filhote de 3 anos que participa da faixa Família Espiritual. Menino, mas já! Esse é jovem mesmo. Tem alguma música que você gostaria de destacar por algum motivo? Algo em especial? Ah, tem uma música que tem sido recebida com muito carinho, chamada Pobre Rico. Pessoal, digitem no YouTube o Thiago Brito, Thiago com H. Vocês vão ver o clipe da música Pobre Rico. É um clipe cheio de efeitos especiais e que detalha a história de um irmão que foi muito rico aqui na Terra, mas que infelizmente, espiritualmente, sofria de grande miséria. É um pop rock, Pobre Rico. Perfeito. Agora, as músicas são todas composições apenas suas, quer dizer, suas entre aspas, né? Porque são suas com os amigos espirituais. Mas, ou então você também tem colaboradores encarnados que dividem essa autoria. Então, conta pra gente. Nós temos duas músicas do CD, uma trazida pelo João Alberto Freire, né, da banda Arte Consciência, na qual eles participam comigo. E temos também a música Mais Amor, do José Paulo Pereira, o Paulinho, um grande amigo nosso, que nos deu também esse presente. Certo. E como é que essas músicas surgem? Olha, geralmente o irmãozinho chega e fala assim: Thiago, vamos compor, faz sua oração, vamos compor. E a música, ela sai pronta, com letra e melodia em pouquíssimos minutos. É algo milagroso. Interessante, é sintonia, né? Graças a Deus. Misericórdia, eu diria. Suas músicas têm alguma influência de um estilo musical? Pop, rock, MPB? Você sabe que esses irmãos espirituais, eles são bem moderninhos. Eu posso dizer que o CD se divide meio a meio. Alguns arranjos mais tradicionais, com violões, com violino, com piano, e outros bem moderninhos. A gente tem um hip hop, tem um pop rock, temos até um forrozinho, uma música infantil, né, que é um forró. Então é algo bem mesclado. É bem diversificado. Bem diversificado. Tá, Bom, a gente não chamou o Thiago Brito aqui só para que ele falasse, né? A gente também, claro, vai abrir um espaço para ele mostrar o CD, alguma coisa, né? Uma parte do CD. Oba! A gente tem nesse bloco a música Nascer de Novo. Antes da gente tocar, fala um pouquinho pra gente sobre ela, o que ela representa para você. Essa música Nascer de Novo, o nosso irmão Ariovaldo participa conosco. É uma música onde a gente questiona Deus sobre essas diferenças, sobre esses fatos inesperados. E Ariovaldo, representando o papel do pai, nos responde algumas dúvidas e chegamos à conclusão de que é preciso nascer de novo. Vamos então ouvir Nascer de Novo, a faixa título do CD de Thiago Brito. Espaço Jovem. Tenho perguntas a te fazer. Ai, por que uns são tão felizes e outros têm que sofrer? Estou tão confuso nesse mundo tão duro. Vejo irmãos a padecer, pessoas boas que sofrem, crianças que morrem. Não posso compreender. Filho, talvez até eu lhe deva alguma explicação. Ainda são imperfeitos, erram e falham, mas buscam salvação. Com pensamentos confusos, corações tão duros, esquecem dos irmãos. Trocam o amor por poder, deixam o ódio crescer, então retornam pra aprender. Expiação, provação. Eu preciso nascer de novo. Uma nova chance, reencarnação. Eu preciso nascer de novo. Expiação, provação. Eu preciso nascer de novo. Uma nova chance, reencarnação. Pai, peço ajuda, gostaria de esclarecer. Pai, por que alguns têm saúde e outros a adoecer? Estou tão confuso nesse mundo tão duro. Vejo irmãos a padecer, pessoas boas que morrem, crianças que sofrem. Não posso compreender. Escuta, vou falar sobre uma lei. Tracei plano perfeito, lei de causa e efeito, plantar para colher. Eu seria injusto, seria um pai tão duro, fazendo um filho sofrer. Tenho misericórdia, cada um resgata, conforme as suas próprias obras. De novo, expiação e provação. Preciso nascer de novo. Uma nova chance e reencarnação. Preciso nascer de novo. Expiação e provação. Preciso nascer de novo. Uma nova chance e reencarnação. Espaço Jovem. E a gente está aqui com o Thiago Brito. Ele conversa conosco, né, sobre o seu trabalho. E essa conversa muito legal, super bacana, continua daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. o Espaço Jovem em 1400 AM e também em tempo real através da internet, através do site da emissora da Fraternidade. Não deixe de acessar www.radioriodejaneiro.am.br. Além de diversas informações sobre a emissora e também sobre o programa, através do menu, né, do submenu Espaço Jovem, dentro do menu Programação, você também ouve a gente em tempo real, de qualquer lugar do mundo, online, 24 horas por dia, bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, ok? Então fica aí a nossa dica, www.radioriodejaneiro.am.br, acesse e confira. Bom, como eu já tinha anunciado semana passada, né? Agora a gente tem esse quadrozinho novo dentro do programa, as nossas notas de utilidade jovem. Afinal, jovem também corre atrás. Jovem trabalha, jovem estuda, etc, etc, etc. Gustavo, começamos com o quê? Começamos aqui com um informativo da PUC-Rio, né? Que está com inscrições abertas para o PUC por um dia. O evento tem como trazer jovens que cursam ensino médio, assim como os pais e professores, para conhecer as instalações da universidade. As inscrições podem ser feitas pelo site da PUC, o www.puc-rio.br/diapuc, e são gratuitas. O PUC por um dia ocorre no dia 15 de abril, sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, no campus da instituição, que fica na rua Marquês de São Vicente, número 225, na Gávea. Quem for até lá vai encontrar projetos, protótipos, estandes, workshops e palestras ao longo do dia. Vale a pena conferir. Lízia? Então, o Hospital Icaraí de Niterói abriu inscrições para um processo seletivo visando o preenchimento de vagas e pode se candidatar a essas vagas profissionais de nível técnico e superior também, e superior, né? De diferentes ramos. Os interessados devem mandar currículo para o e-mail rh@hcdecasa.com.br. Isso mesmo. E a empresa Leroy Merlin está oferecendo 128 vagas de emprego em diferentes estados do país. Há cargos para estagiários e também para efetivação, através do programa Jovens Profissionais. Há vagas de trabalho em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia, Goiânia, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Para concorrer a uma das vagas, é preciso se cadastrar no site www.leroymerlin.com.br e clicar no link Trabalhe Conosco, que fica localizado no meio da página. Então, vale a pena conferir também essas dicas. Gustavo, nossos ouvintes, hora das nossas sociais. Temos aqui alguns e-mails, né? Temos aqui a Mônica de Rico Pedrosa, né? Abraço, beijo aí pra Mônica. Temos também a Elisa Maria Alves Caldas, que também participou pelo e-mail. Isso aí. Também abraços para o Osvaldo, ele que está mandando um abraço para a equipe. Obrigado, Osvaldo, valeu. Também para a Regina Adriana de Andrade, do Engenho Novo, mandando abraços para todo mundo, obrigado. Para o Marcos José de Jacarepaguá, mandando uma mensagem para o Tiago, depois a gente passa. E também a Célia Moratelli, também fazendo uma pergunta para o Tiago, depois a gente passa para ele. Peraí, quero mandar um beijinho aqui para Adriana, que trouxe um bolinho aqui para gente. Obrigada, então, Adriana. Tá. Beijo. Pode mandar mais, momento, viu? Tava culinário. Manda mais. E Lízia, nossos aniversariantes da semana? Temos, sim, aniversariante. Ó, no dia 1º/4, aniversariou Antônio Celente Videira. Nosso diretor tesoureiro da Fantarso. Muito bom, parabéns. Um abraço, excelente. Tem mais, olha, dia 5 de abril, Regina Lúcia Andrade de Oliveira, nossa Regina aqui. Isso. Da Copa. No dia 6, Lidiênio Barreto de Menezes. Também. E dia 6, né, de abril, João Luiz Pessoa. Parabéns a todos vocês e continue, né? Quem quiser, mande também abraço aqui pra gente. Parabéns pra todos os amigos, né, desse mês de abril. É verdade. E olha, todo mundo participando, hein, galera? Quiz. Bom, e vamos aí à pergunta da semana do nosso quiz. A pergunta é: a terceira parte de O Livro dos Espíritos tem um caráter eminentemente moral. Adoração, trabalho, reprodução, conservação e destruição são algumas das chamadas leis morais analisadas nessa obra básica da doutrina. Diante disso, perguntamos: quantas leis morais constam em O Livro dos Espíritos? Alternativa A, 15 leis. Alternativa B, 10 leis. Ou alternativa C, 13 leis. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 7 de abril, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Ou então até a próxima segunda, dia 11 de abril, você envia sua resposta para a gente através do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br, ou através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, que está aqui com a gente. Um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Vem, participa logo, viu? Pois é. E voltamos a conversar com o Tiago Brito, ele que está divulgando aqui no Espaço Jovem o CD Nascer de Novo, CD beneficente, e conversa um pouco não só sobre o CD, mas sobre a própria atuação, a carreira do Tiago na música espírita como um todo. E nessa volta, Tiago, você pode dizer que essas músicas possuem um sentido espiritual? Sim, explica isso pra gente. As músicas, elas falam de amor ao próximo, falam de caridade, falam de transformação íntima, falam de reencarnação, enfim, espíritas, ide e pregai. Esse é o nosso lema. Com certeza. Bom, você tinha comentado também que a renda do CD é revertida, né, ao centro espírita. Você trabalha nesse centro? Então, hoje nós atuamos no centro com a parte de mocidade, né, com o Grupo Jovem Alegria de Jesus. Um abraço para cada jovem que está lá com a gente já há 4 anos. E nós vimos a necessidade de conseguirmos algum tipo de recurso, já que estamos em um local bem carente, enfim. E queremos melhorar a nossa estrutura, já que a gente atende lá mais de 20 famílias cadastradas, mais de 60 moradores de rua. Precisamos melhorar essa estrutura e a gente conta com a ajuda do pessoal que vai adquirir o CD. Maravilha. Você fez um clipe das músicas do CD, né? A música chamada Pobre Rico é a música do clipe. Como foi fazer esse clipe? Olha, foi maravilhoso, como todo esse trabalho, né? Papai do Céu tem nos ajudado muito. É um clipe cheio de efeitos especiais. Já alcançamos aí cerca de 1.400 exibições no YouTube. Eu espero que o pessoal curta. Maravilha, então. Tiago, agora a gente vai mostrar mais uma música sua. É a música Jesus no Ar, não é isso? Jesus é o Ar. Aliás, Jesus é o Ar. Fala pra gente rapidinho o que ela representa. Essa música fala muito diretamente ao jovem, mas também a todas as idades. É um hip hop bem bacana, bem gostoso, dá pra refletir bastante. Jesus é o Ar. Com certeza. Vamos então ouvir com o Tiago Brito, Jesus é o Ar. Espaço Jovem é o Ar. Seu próprio futuro, mas isso ele não vê. A família que sofre, ele não pode perceber. Amizades ruins pra influenciar obsessores a fim de existir. estabilizar. Encarnou mais uma vez, levanta-te, anda. Agora é sua vez, o mestre te chama. Vigia e ora é a solução. Aproxime sua mente do coração do Pai. Se erga, levante, não caia nunca mais. Nunca mais. Ser sensual te faz sentir poder. O corpo te engana pra se arrepender. Bebidas, drogas, falsa sensação. O Cristo é o que importa pra sua evolução. E queremos aqui agradecer a participação do Thiago Brito, ele que, né, divulgou o seu CD Nascer de Novo, seu CD beneficente. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Alguma mensagem final para quem nos ouve? Bom, agradeço a todo mundo. Queria mandar um abraço pro pessoal da Abrarte, que foi um evento maravilhoso. E dizer que quem quiser ajudar a nossa Casa Espírita e quem quiser adquirir o CD, quem quiser nos convidar para apresentações, eu vou deixar o nosso e-mail, que é o thiagobritomusica@hotmail.com. thiagobritomusica@hotmail.com. E um abraço para vocês. Thiago com H, né, Thiago? Thiago com H, por Isso. favor, um T só. Para quem quiser, né, o CD do Thiago, né, e entrar em contato. Maravilha, então. Conversamos com Thiago Brito, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Como se deve praticar a fraternidade? Quão bela é a palavra fraternidade, soando bem numa poesia, fazendo um belo efeito num discurso? Fraternidade, bela divisa num estandarte. Ó espíritas, como repetimos bem essa palavra, como a dizemos com frequência, mas como a compreendemos tão pouco ainda? Quando se chega dos mundos do pensamento, dos mundos da inteligência e do progresso, somos tentados a recuar à aproximação da Terra, pois nela chegando, começa-se a ouvir os ruídos discordantes que se chamam vingança, ódio, inveja. Que pena, amigos, que os vistos como melhores desse mundo não sejam bons. É triste dizer, mas sobre esse pobre mundinho, a metade dos mortais passa seu tempo a ferir o outro. E quando digo ferir, confessem que sou moderado nas minhas expressões. Os melhores dentre eles, os mais santos, estão satisfeitos com o melindre. Caros espíritas, compreendamos que a felicidade de um é a felicidade do outro, que o raio de luz é feito para todos, que o verdadeiro progresso deve ser o proveito de todos, que a santificação, a frutificação do trabalho, só é possível com amor mútuo que a paz só se encontra na prática das virtudes prescritas. Saber amar é apagar, atenuar sempre o que, defeituoso na conduta dos outros, poderia ser considerado mal. É, em qualquer ocasião, deixar passar os outros antes de si mesmo. É colocar sempre em evidência as qualidades do próximo e as suas nas sombras. É perdoar-se tão bem quanto... tão bem que nunca uma má interpretação, um retorno amargo, vem ao pensamento. É praticar a caridade antes mesmo de pregá-la. É lembrar-se incessantemente e em todos os atos da nossa vida da regra fundamental da nossa doutrina. Fora da caridade, não há salvação. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, chegamos aí ao nosso quiz da semana passada, né? A resposta do nosso último quiz. Galera aguardando. Aguardando, exatamente. Na semana passada nós perguntamos: o primeiro centro espírita do mundo foi fundado por Allan Kardec em 1º de abril de 1858. Qual é o nome desse centro que existe até hoje? Alternativa A: é Grupo Familiar do Espiritismo. Alternativa B: Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Ou alternativa C: Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tchan, tchan, tchan, tchan. Tarará. E aí, Lízia, qual das três é a alternativa correta? Vamos lá. Tarará. Alternativa C: Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E qual foi o nosso ganhador ou ganhadora? Temos sim um menino, que é o Jorge Mourão, de São Gonçalo. Parabéns, parabéns, Jorge. Valeu, tudo de bom. E o Jorge Mourão irá ganhar como brinde do Espaço Jovem um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e também um ingresso com direito a acompanhante para a feira Expotier Rio, feira que está em funcionamento de 1º até o dia 10 de abril no Rio Centro, portanto até o próximo domingo. No caso, o ingresso é válido para qualquer dia do evento. É, Jorge, excepcionalmente em função da duração da feira, normalmente a gente dá um prazo de 10 dias corridos, mas nesse caso não, o prazo é menor. O prazo para você retirar o seu brinde aqui na rádio é até o próximo domingo, até o próximo domingo, dia 10. Pela manhã, 10. Né? É, pois é, porque a feira vai até a noite, né? É. Então, até o domingo você pode passar aqui na Rádio Rio de Janeiro, até o próximo domingo, dia 10, munido de um documento de identificação com foto para retirar o seu brinde, tanto a revista como o ingresso, ok? Então, vale a pena. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, Jorge, bem como pela participação de todos os ouvintes. Não é isso, Gustavo? É isso aí. Parabéns, Jorge. Fica aqui o estímulo para quem quiser, né, tá participando. Para o próprio Jorge, que ganhou também em outras oportunidades. Isso aí. Espaço Jovem. Acabou-se o que era doce, Gustavo? É, sempre acaba, né? Infelizmente. Pois é, final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta. Em que dia e em que horário, Gustavo? Bom, sempre às quintas-feiras e aos domingos. O horário é o mesmo, às 14h, sendo que quinta-feira é o nosso programa ao vivo e o domingo é a reprise desse programa de quinta. Isso mesmo. Lise, nossas dicas para um consumo sustentável e uma vida melhor. Temos hoje o quê? Pois é, já estou com saudade, viu? Mas então anote aí as nossas dicas. É o seguinte, pequenos exercícios físicos, além de tarefas rotineiras, pode ajudá-lo a ter uma vida melhor, né? Então anote aí, adotar 4 dias na semana para fazer uma caminhada. Preferir as escadas, né, comuns ao invés do elevador. Estacionar seu carro um pouquinho distante do seu destino. Para quê? Para que você caminhe, né, até chegar lá. Isso é um pouquinho de exercício. Dispensar as escadas rolantes nos shoppings, né, e usar as comuns. Levantar para falar com os colegas no horário de trabalho, ao invés de ficar ligando por telefone, viu? É, isso também ajuda. Isso é bom. E boa sorte. Que mais, Gustavo? É, temos uma outra dica, né? O consumo de azeite de oliva extra virgem e da casca de uva, né, ajuda a manter as artérias mais jovens, né? Conservam as artérias. Já a aveia previne o envelhecimento dos tecidos do coração e a castanha do Pará controla a produção de radicais livres, desacelera o envelhecimento e reduz o risco de doenças cardíacas. Unir exercícios físicos e o cuidado na escolha dos alimentos pode garantir a longevidade e também uma vida melhor, não é isso? Com Aproveite, viu? É, aproveitem, aproveitem bem. É, nesse finalzinho também mandar um abraço para o Rodrigo de Jacarepaguá, também participando do Espaço Jovem. E um abraço para o Rodrigo, que a mamãe dele vai fazer aniversário de casamento, viu? Parabéns aí à família toda. Felicidades. E quem quiser entrar em contato com a gente, Lízia, como fazer? Então, anote aí, é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Você vai lá, deixa seu nomezinho, sua mensagem e a gente recebe aqui. Ou então entre no site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. A mesma coisa, deixa sua mensagem e escute a gente, viu? Com certeza. Nesse finalzinho, repetir novamente o telefone do Disque Sangue, 0800-282-0708. 0800-282-0708, para quem queira e possa ajudar as vítimas dessa terrível tragédia que ocorreu hoje cedo na escola municipal em Realengo, né? Ajudar as vítimas, muitas delas precisam realmente de sangue. E, claro, os bancos de sangue ficam bastante esvaziados, então essa questão da reposição também é muito importante. Exato. Sempre que acontece uma tragédia dessa, gente, pode procurar o Hemorrio, porque com certeza estão precisando de sangue. Vai ser preciso. Espaço Jovem é um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência do nosso Ivan. Ei. Pois é. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Já tô com saudade, viu? Tchau, galera. Até semana que vem no mesmo horário. E, é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.